Veio de longe, um rei me visitou. Em cartas e presentes, sua glória mostrou. Com alegria, eu abri meu coração, mas não percebi a sombra da nação. Oh, Senhor, guarda os meus tesouros, tudo que tenho em tuas mãos está. Mesmo em dias de incerteza, em ti minha paz eu vou encontrar. Isaías trouxe a palavra do Senhor. Dias de dor, mas também de amor. Mesmo que tudo eu possa perder, em ti, Senhor, eu vou permanecer. Oh, Senhor, guarda os meus tesouros, tudo que tenho em tuas mãos está. Você me dá.